Você fez de bola o meu coração. Chutou e pisou, me deixou no chão. Sem remorso você consegue me olhar e sorrir. O que se tem no peito não é coração. E tudo que faço não é nada perto dessa decepção. Você só me faz de brinquedo brincando com meu coração. Não diga que ama se você não ama, não traga ilusão. Palavras que não vêm de dentro é fria, não traz emoção. E todo machucado que você me fez, se o tempo curou talvez, te dei mais uma chance, errei mais uma vez. E olha o que você me fez. Você bagunçou o meu coração, desarrumou tudo outra vez. Não tem outro alguém que afaste a solidão. Estou sofrendo há mais de mês. Eu ouvi promessas e juras em vão. E olha o que você me fez. Tinha uma certeza no meu coração, que hoje virou só talvez. Minha barba mal feita de estima no chão. Até o mais forte chora com aflição. Vivo lamentando com esse coração. Ela não voltou pra pedir meu perdão. Não são mais dois nessa paixão. Isso é uma parceria com a solidão. Você bagunçou meu coração, desarrumou tudo outra vez. Não tem outro alguém que afaste a solidão. Estou sofrendo há mais de mês. Eu ouvi promessas e juras em vão. E olha o que você me fez. Tinha uma certeza no meu coração, que hoje virou só talvez. Você fez de bola o meu coração. Chutou e pisou, me deixou no chão. Sem remorso você consegue me olhar e sorrir. O que se tem no peito não é coração. Você bagunçou o meu coração, desarrumou tudo outra vez. Não tem outro alguém que afaste a solidão. Estou sofrendo há mais de mês. Eu ouvi promessas e juras em vão. E olha o que você me fez. Tinha uma certeza no meu coração, que hoje virou só talvez. E hoje virou só talvez. E hoje virou só talvez.